saindo por detrás da laranjeira. Não é lua, não é nada, é a bandeira brasileira. Atirei vapor no mar, atirei, atirei, atirei na letra A. Lá vem a lua surgindo, com três medalhas de ouro. A primeira vem de